Apache. Sale sin es mujer con Chanapa es chicha. Sobre eso negro son África. Aquí critica picadilla sin simpatía. Vibraciones positivas Dios ilumina firme y fuerte. Que camine pero se acerca. Nada más complica. Ya te leve en las burnas porque siempre me afirma. Todo te pasa mi sorte que sabe conquista. Disciplina de ley, hey, sabe respetar. Le di careca tu que tu voz dispara china. Bota que fogo na Babilonia por ese mi tema. Funky bulla jaca. Quem me traz é o abuso do poder. Cultura traz postura, faz crescer errada, porra. Nem discriminar pra que minha língua não queime. Bom malandro não haja sem que vim. Essa doença não pegou em mim. Nem contribuí pra que me atingisse. Concluí, cadê o faz me rir, neguinho? 20 de novembro. Você se sucede com a minha pele preta. Tirou sua vida com apenas uma caneta. Calça larga, boot, camiseta, bombeta. Lá a vendedora comigo ficou cabreira. Mas eu nem ligo, passou batido no